frio no asfalto quente, igual eu. Tossindo e comentando sobre os amigos da gente que morreu, foi. Virou passado por não tá mais presente, igual os valores esquecido por não ter cifrão na frente. Mó friaca, tio, deixa eu botar meu moletom. Vendo os gambés, o anos que é menino bom. Põe o boné e sigo na fé, nego, nem roia, né? Travesso a rua, pois se passa perto, moia. Trago no olhar a luz do poste fria, sem esperança. Me guia, Deus holofote, é que cria minha temperança. Minhas lembranças é trote, eu via que a nossa herança é um cobertor na calçada, que é envolvendo as crianças. É embaçado, eu vou levar como karma. Meus vizinhos sabem menos nome de livro que de arma. A máquina que faz Bin Laden trabalha todo vapor. Solta na Babilônia, ensina, chama rato de senhor. Nós tá na fila do emprego, mantimento e visita. Vive pra ser feliz e morre triste, ó que fita. As pessoas se esbarra, se olha, se cala. Não pede ou cobra desculpa porque ninguém mais se fala mesmo. Joga lixo no chão como se fosse um lugar ermo. Olha, aí dá enchente, os mesmo reclama do governo, que não governa nada, tá nem pro mal nem pro bem. E a governar como se aqui ninguém ouve ninguém. Minha cidade trampa 24 horas por dia. Os que não morrer de tédio morre de asfixia. Se a monitora isso que cê faz agora, mas não interfere, só fere o pai da criança que chora. Nosso sofrimento dá prêmio. Sim. Pra quem se esconde, bairro nobre, tô cheio disso, igual as cadeias cheias de pobre. Porra. Cidadania onde nós cuspiu na lei de Gandhi. É quente mesmo, cidadão é uma cidade grande.